Em transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Trans, uma sessão de audio-hipnose que dura uma hora, sempre aqui na SPSR. E hoje começamos com um disco novo, chama-se LNLNN. Assim mesmo, pertence a Jonathan Nielsen e Ludwig Stolterman. Eles cresceram em Umeå, uma pequena cidade sueca, e a sua música traduz as paisagens frias de inverno daquela região. Há uma espécie de exploração atmosférica, juntando sons ambiente com outros eletrónicos e techno. Falamos dos Gigi, LNLNN, a abrir o Em Transe de hoje. Fazemo-lo com o tema Eyes Open. Boa noite, bem-vindos. Escolhemos para o início da sessão de hoje do Em Transe temas com eletrónica, ritmada, não dançáveis, claro está. Depois de Gigi Rival Consoles, o produto do londrino Ryan Lee West. Ele começou por ser guitarrista de bandas rock, mas agora vai-se dedicando pela editora Erase Tapes a sons eletrónicos, ambiente, muito bem trabalhados. De Rival Consoles recordámos da compilação Late Night Tales o tema Prayer e seguimos com o terceiro para 2814, a tal banda que tem sido uma insistência por aqui, que tem um dos nossos temas preferidos do ano passado, Eyes of the Temple, dupla constituída por HKE e Telepath. Seguimos com o disco Rain Temple e Eyes of the Temple. Altura de dobrarmos a primeira meia hora do Em Transe de hoje. Vamos fazê-lo com música de William Basinski. Recordar-vos que antes estivemos com Amir Abi, o dono de Secret Pyramid, do disco Movements of Night, correu Escape Fade Out. E agora sim, chegou a vez de um dos mais interessantes e icónicos artistas da música instrumental. Chama-se William Basinski. Recordámo-lo há umas semanas com Disintegration Loops, a par de Brian Eno. Vem agora com um título novo chamado A Shadow in Time. Duas faixas, uma delas de homenagem a David Bowie, chama-se For David Robert Jones, mas escolhemos o tema título para o novo trabalho de William Basinski, uma faixa que ilustra muito bem o estilo deste norte-americano, camadas sobre camadas, num jeito hipnótico, de A Shadow in Time, o tema título a correr agora no Em Transe. Thank you. Estamos quase no final da sessão de hoje do Em Transe. As últimas duas ficam a cargo de Bing and Ruth. Vem dentro do terceiro disco de estúdio destes norte-americanos, um ensemble que vai deambulando entre a música minimalista, orquestral e ambiente. Edição pela 4AD de Bing and Ruth, primeiro Starwood Choker, que tem um belíssimo vídeo, atentem-no, e depois As Much As Possible, ambos os temas retirados do novo disco No Home of the Mind. Thank you.